pra te contar, falar de tudo. O que andam comentando é um absurdo. Não é assim, não foi assim que aconteceu. Deus, quase todos estão com pedras nas mãos, estão querendo me acertar, me ver no chão. Vem depressa, Deus, traz o bálsamo para o meu fraco coração. Deus, estou na luta e não vou fugir da guerra. Na verdade, eles só atiram pedras numa árvore que dá frutos para ti. Deus, na verdade eu nasci foi pra cantar. Tu me deste a unção pra abençoar e fazer um coração triste sorrir. De um particular contigo, e pra isto eu vim sozinho. Não, não trouxe amigos, é só nós dois. Prometo não deixar nada pra depois. Deus, ao continuar a vida aqui na terra, me ajude a vencer mas esta guerra. Eu vou conseguir, se nesta batalha comigo tu entrares. Deus, estou na luta e não vou fugir da guerra. Na verdade, eles só atiram pedras numa árvore que dá frutos para ti. Na verdade eu nasci foi pra cantar. Tu me deste a unção pra abençoar e fazer um coração triste sorrir. Deus, na verdade eu nasci foi pra cantar. Tu me deste a unção pra abençoar e fazer um coração.